Dessa vez viemos a Jardim São Paulo acompanhar o lançamento do primeiro EP da Jet Cats, que fez questão de fazer o lançamento do disco aqui no bairro deles. Isso é muito importante para o underground recifense, fazer lançamentos de discos e de clipes. Vamos acompanhar tudo isso, o lançamento do EP da banda Jet Cats e também com a participação da banda Amperes e da Diablo Angel. Tô com o Diogão, da Amperes, falar um pouco do lançamento aqui em Jardim São Paulo, do disco da Jet Cats. Primeiro, é mais uma vez, né, que a gente tá te falando depois de uma tocada, né, em pouco tempo, bacana. Primeiramente, fora Temer. E a gente tá muito feliz, velho, porque além de ser uma banda foda, os caras da Jet Cats são muito brothers nossos, então a gente tá em casa aqui, abriu a festa aqui pros caras, o festival tá massa, lotado, underground, e a gente fez o melhor que pôde e vai continuar, é isso aí. E o que é que tu acha de um lançamento de um disco assim num bairro, que tem uma tradição, uma certa tradição do rock and roll? Como é que se chama o público para escutar um underground de resistência no lançamento de um disco? Cara, é bom, né, velho? A verdadeira cena é isso. O verdadeiro movimento são as pessoas saírem de casa para ir ver bandas autorais na rua, comprando EP, prestigiando debaixo de chuva. E esse é o diferencial do que você às vezes tocar em grandes festivais que também são muito bons. Mas esse mostra a verdadeira essência. A galera tá aqui na rua agora, curtindo todas as bandas, comprando CD, bebendo, se divertindo, não importa a chuva. Esse é o movimento. E a Amperes vai fazer o mesmo assim, o lançamento de um disco do próximo EP? Pretendemos. Na verdade, o nosso lançamento do primeiro EP também foi uma pegada bem underground. No Recife Antigo, a gente teve uma estrutura fechada. Mas quem sabe, cara, com o público que a gente tá conquistando, com a receptividade, o acompanhamento da galera, a gente pode fazer um aberto sem sombra de dúvida. Valeu, Diogão. É nóis, um abraço. Vamos com a música do Amperes. Veja tudo o que acontece na sua cabeça. Use toda a sua experiência, vai, não se esqueça. Não deixe a razão dominar o seu sentimento. Siga cada passo e aproveite cada momento. Conheça a sua liberdade. Conheça cada canto e cada esquina da sua cidade. Mas não deixe a razão dominar o seu sentimento. Siga cada passo e aproveite cada momento. We'll be right back. Estou com Kira do Diablo Angel. Kira, fala do lançamento de hoje do Jet Cats aqui em Jardim São Paulo. A gente é muito amigo da galera da Jet Cats já há um tempo. Então, assim, já há um tempo que os meninos vinham conversando com a gente para quando eles fizessem o lançamento deles, a gente também participasse. Então, para ele foi muito legal. Nossa, é a primeira vez aqui em Jardim São Paulo. Então, acho muito bacana, assim, conhecer novas pessoas e levar o nosso trabalho também a outros lugares. E também porque a Diablo Angel tem tudo a ver com a Jet Cats. Então, assim, é uma afinidade não só de amizade, mas também sonora. Então... E a importância de lançar um trabalho autoral no underground pernambucano? Bastante, olha, a gente lançou o nosso trabalho em abril de 2016, primeiro em Caruaru, depois em Recife, lá na Rua do Apolo, no Bar do Apolo. E nesse ano de lançamento, a gente viajou por 7 capitais do Nordeste, conseguiu tocar no Coquetel Molotov, tocou no Abril Pro Rock. Então, assim, se a gente não acreditasse no nosso trabalho, nada disso teria acontecido. Então, assim, foi uma satisfação, uma alegria e um sonho realizado, né? Participar desses festivais, que pode ser o início de uma carreira profissional, isso só o tempo dirá. Mas, assim, é muito importante acreditar no trabalho coral. A gente acreditou e a gente vem colhendo bons frutos, então eu acho que as bandas têm que realmente investir nesse caminho. É, a Diablo Angel tem uma conexão forte com a cena underground de recifense, vocês são do interior. Como é que é essa ligação entre o interior e o Recife? É, tanto quem mora atualmente, só quem mora no interior, Caruaru, é o baterista. Eu, que sou vocalista e guitarrista, e o outro guitarrista, moramos aqui em Recife, mas também já moramos em Caruaru também. Mas enfim, eu acho que essa conexão é muito bacana, faz com que a banda tenha laços, né? Tanto no interior, em Caruaru, como aqui em Recife. E a gente tem feito muitos amigos, isso é muito bom. E a cena underground de música autoral, do rock and roll pernambucano, como é que tu vê? Eu vejo em crescimento, eu vejo que a gente tem que acreditar, eu vejo que pouco a pouco as pessoas têm chegado nos eventos de música autoral. Eu acho que é um trabalho de formiguinha, realmente, de formar público. Pouco a pouco, a banda informando o público e fazer o que gosta. Quando a gente faz o que gosta, e assim, é um trabalho que a gente faz com prazer. É só isso que a gente tem no final, né? Muito obrigado, querida. Prazer é todo meu. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Vamos escutar então agora Diablo Angel. We'll be right back. Drailton, fala do lançamento hoje do EP da Jet Cats aqui em Jardim São Paulo. Rapaz, assim, foi muita preparação para lançar esse CD. Não foi só preparar o evento, não. Foi preparar as músicas, preparar o encarte, preparar repertório, preparar tudo. Assim, a nossa expectativa está sendo... Como é que se fala? Tá dentro do que a gente esperava, entendeu? Não tá surpreendido, mas tá dentro do que a gente esperava. E tá ótimo. Muita gente legal aqui, muita gente que a gente já conhece, que acompanha o trabalho, vieram prestigiar a gente hoje. Tem pessoas que a gente não sabe quem é e tá por aqui. Então isso é uma alegria maior pra gente ainda, porque a gente não conhece algumas pessoas. Então isso é muito melhor do que vindo que só quem a gente conhece. E o lançamento do EP, a importância pro underground recifense? Rapaz, eu acredito que esse EP, ele mostra que uma banda underground, ela pode se organizar e pode preparar material de qualidade. Porque assim, não é porque a gente quer estar lançando um EP não, mas é um EP que foi muito bem trabalhado, muito bem produzido, ele tá muito bem acabado. Então é um material muito bem feito. Isso mostra que qualquer banda daqui de Recife se organizando pode fazer um material de alta qualidade e ainda promover um evento para lançar esse EP e chamar bandas de alta qualidade para abrir para essa banda que vai lançar. E qual é a surpresa que você falou ali do comprar o EP, tem material disponível exclusivo para quem comprar? Pronto, a primeira publicação vai ser um material que são as músicas sem voz. Então é um playback para quem quiser fazer karaokê, se tiver vontade para cantar. A gente tá planejando lançar alguns vídeos exclusivos das músicas, que não vai estar no YouTube. Vai estar só para quem comprou o EP. Então assim, são vídeos exclusivos das músicas e do dia a dia de gravação, dia a dia de banda, de mostrar nosso trabalho, como é. Então são coisas que vão sair. Se a gente fizer alguma música inédita, provavelmente vai sair inédita, mas provavelmente uma delas vai estar na exclusividade dessa senha que está no EP, certamente. É importante assim para a gente quer se lançar aqui no bairro de vocês. A gente está lançando aqui porque a banda começou aqui. A gente já fez dois eventos aqui, chama Truck Rock, foram 2 anos consecutivos. E pra gente isso aqui, além de ser uma questão de obrigação da gente de lançar em casa, é a questão de manter vivo o lugar onde a gente se encontra para ouvir rock. Então assim, não é só porque está em casa, mas é porque a gente quer criar aqui um lugar que você venha para ouvir rock autoral, independente e de qualidade. Valeu, Drail. Obrigado, valeu, Jeter. Estou aqui com o Thiago da Jet Cats. Fala do lançamento de hoje do EP de vocês. Pô, assim, é uma coisa muito legal, assim, porque a gente teve muito... Rolaram muitos problemas, assim, pra gente lançar esse CD hoje, esse EP. A gente gravou já faz um certo tempo, a gente passou por muitos percalços. E uma grande satisfação a gente finalmente tá lançando. Foi tipo uma gestação, digamos assim. A importância de vocês lançar aqui no bairro de vocês um disco underground para trazer o público para cá? Não, exatamente, essa conexão com o público local é muito importante. Cara, você vê todas essas pessoas aqui, infelizmente a gente não tem... A gente vai ter vídeos, mas assim, cara... É assim, eu mesmo não esperava tanta gente assim, eu esperava... Muita gente, mas não tanta gente assim. Estou muito feliz com isso. Novidades que a gente pode esperar do lançamento da Jet Cats? Quais são as próximas implicadas shows? Em relação a Jet Cats, a gente vai tocar hoje, semana que vem no Dia da Música. Então a gente vai, Dia da Música vai ser sensacional, com grandes bandas, inclusive bandas que tocaram aqui hoje. A gente está criando músicas novas, a gente está nesse processo, a gente está procurando, a gente está até de certa forma mudando nosso som, mas sempre para melhor. E é isso, assim, nosso objetivo é sempre fazer melhor, visando aí um CD, quem sabe pro ano que vem. Valeu, Thiago. Valeu. Tô com o Rony da Jet Cats. Rony, fala do lançamento de hoje do disco de vocês. Pô, velho, é aquele lance que, tipo, só amigos, muita galera aqui, foda de muitas bandas aqui local. Isso é o maior orgulho da gente, porque são músicas, assim, com um nível muito bom, que a gente acha e tal, e prestigiando a gente, dá mais vontade de fazer e continuar com o rock, tá ligado? E a importância do underground, você está lançando um disco aqui no bairro de vocês. Isso é coisa, tipo, só quem faz sabe, velho. É do caralho. E quais as surpresas que o público que acompanha o underground pode esperar do Jet Cats com o lançamento desse disco? 3 músicas novas aí. A gente vai mostrar a cara nova da gente. A gente gravou, tá lançando esse EP. e tal, mas vai mostrar outra cara do que a banda se tornou agora. Valeu, Rony. Valeu, man. E agora vamos escutar Jet Cats. Esse e outros podcasts e os programas de rádio você pode acompanhar no blog do Pelos Olhos e Ouvidos, Pelos Olhos e Ouvidos Blogspot, e também visitar nossa página no Facebook. Aguardo vocês lá. Até mais, pessoal.